Atenção, transmissão, mantém o som, não cai não, tem ouvinte na escuta. Satisfação total, você acabou de apertar o play do seu rádio. Sejam bem-vindos ao mundo do hip hop. Este veículo de comunicação tem o intuito de informar a nossa viagem pelas ruas de São Paulo, diretamente da onde se localiza o Parque dos Monstros. Periferia Mauá. Hip Hop apresenta Chacal, pouco criminal, mas carrego no coração uma bela criação construtiva. Atitude, vida, capacidade é vida, criatividade e rima, concentração em clima, foi o que fez valer toda essa viagem. Tô de volta pro tempo, o destino me ensinou o caminho certo. Nas ruas eu aprendi, no meio da malandragem foi na onde eu convivi. Cresci e de repente eu escrevi minha história no rap nacional. Esse é o caminho certo. O conceito se conquista com a humildade. Lute pelo sucesso, não pela fama. O dom nasce pra quem corre atrás de tudo que é mais perfeito. Os que tentam crescer passando por cima do próximo, mostre pra eles que o homem verdadeiro e honesto tem a capacidade de vencer sem precisar de passar por cima de ninguém. É tudo por nós mesmos. Boa viagem. Sintam à vontade. Paz. São letras, que me fez refletir. São letras, que me fez acordar. São letras, que me trouxe de volta. Hoje eu sou uma águia com liberdade pra cantar.